Aí é mais uma produção pra coach aí. DJ Wagner. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Aí é o nosso amigo Marabá, nosso amigo Pressão. A rapaziada que representa a geladeira tombada aí. O basquete vai ser no coach Araguaína, Tocantins. O nosso amigo Marabá, que já tá pra ir pra outra galáxia. Tá querendo virar mutante aí, vai vendo. Aí esse CDzão é só pra galera que bota pressão, é só pros ninjas. Os cururu fica de fora. Um beijo pros cururu. Ai, como eu sofro. Alô, nosso amigo Xaropinho aí, a rapaziada aí, o picolé. Galera da cult aí, galera da elite aí. É nada, que o picolé já voou fora. E Wagner só toca as melhores. Nosso amigo Zé Roberto, aí conhecido como Chico Mineiro, sempre fazendo a última viagem. É nada. Aí, disse que o Pressão Mamarabá vai comprar um caminhão de sócio aí. O Chevrolet com diferencial de Chevette. A gasolina ainda, vai vendo. O escapamento do Fuscão. É o Pressão e o Marabá aí com suas ideias mirabolantes. Vai puxar verdura, vai puxar verdura aí. Então, o volante do Fiat 147 vai ser o carro do horário aí. E o freio motor do Chevrolet desse, hein? Diz que o tempo Pressão trabalhava no Chevrolet. Aí o mecânico falou assim: Pressão, esse caminhão teu ronca. Ele não sei, ele dorme na garagem. Aí um abraço, Didi, também. Marabá disse que o caminhão do Didi parece um caminhão da Bergamarcha, não tem aerofólio, não tem nada. Parece um objeto não identificado. Você tá doido? Tudo de bom, Didi.